Toca aí, Bill. É pra brocar nos paredão. Portal do Arrocha. É que eu queria muito ela e ela nem dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tu decidi que não é à toa que eu me joguei pro Mandela. De cima vai eu parado num bailão. E ela com popozão no chão. E ela com popozão, com popozão no chão. Eu parado num bailão. E num bailão ela com popozão no chão. E ela com popozão, com popozão no chão. Com popozão no chão, com popozão no chão. Chegou Zé da Veia, o original do Brasil, pra tocar em todos os paredões. Eu apoio o som automotivo. De cima, né? Vou pegar de cima, né? Aproxima ali. É que eu queria muito ela e ela nem dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Fui decidido e não é à toa que eu me joguei pro Mandela. De cima vai eu parado no bailão. E ela com popozão no chão. E ela com popozão no chão, com popozão no chão. Eu parado no bailão, e no bailão ela com popozão no chão. E ela com popozão no chão, com popozão no chão, com popozão no chão, com popozão no chão, com popozão no chão, com popozão no chão, com popozão no chão. Em cima e sola bem, vai. E pra contratar essa banda é só ligar 739-814-3361. Fala com a ZR Produções. É só pra cumprimentar aí, né? Que legal.